Muito obrigado, vamos sentar. O grande entusiasmo dos regionais do Rio de Janeiro, que empolga o Brasil todo. A turma que nos ouviu gostou muito daquela lembrança, aquela palavra do irmão Zaru, que diz assim: faze a tua parte e Deus fará a parte dele. Vamos repetir, como é mesmo? Bem, eu estou aqui com o Evangelho de Jesus. Hoje eu só farei a leitura, porque não adianta cortar. O Filho tem vida em si mesmo. Evangelho de Jesus, segundo São João, capítulo 5, versículo 17 em diante. Meu Pai, até agora, não cessa de trabalhar, e eu também, disse Jesus. E como os adversários, por esta razão, procurassem ainda com mais ânsia levá-lo à morte, porquanto ele violava o sábado, e também afirmava que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer. Pois que tudo o que ele fizer, o Filho também o fará semelhantemente. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e lhe mostrará obras ainda maiores do que estas, para que vós vos maravilheis. E assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, também o Filho vivifica os que ele quer. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder de julgar. Sim, porque Deus não julga mesmo, ele estabeleceu as leis. E as leis, sim, é que fazem o nosso julgamento. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder de julgar, a fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquela história: não, eu sou tão humilde, eu não vou dizer que eu sei isso, que eu não sei nada, não saiba a mão esquerda o que fez a direita. Aí vão até dessa história, ninguém trabalha, né? Outra explicação do irmão Zaru: quando Jesus disse, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, quer dizer, não sejais soberbos. Gente que dá um pedaço de pão e proclama para o mundo inteiro que deu um pedaço de pão, quando Deus nos deu muito mais, deu direito à vida, deu a permissão para que respiremos, deu o sol, mesmo quando há chuva, os seus raios atravessam as camadas nebulosas e não permitem que a vida morra. Aliás, um recado aqui: virão sobre a humanidade 3 dias de silêncio. Porque virão 3 dias de quê mesmo, hein? Escuridão. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna e não entra em juízo. Não precisa mais ser julgado. Ouviu a palavra do Cristo com ouvidos de ouvir, viu os seus exemplos com olhos de ver, integrou-se na lei divina. Pode demorar várias encarnações, mas integrou-se na lei divina, então não precisa sofrer julgamento. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna e não entra em juízo. Ao contrário, já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu o direito de julgar, porque é o Filho de Deus. Não vos admireis disso, porquanto vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito boas ações, dali sairão ressurgindo para a vida. Porém, os que praticaram o mal ressurgirão para o juízo. Eu, por mim mesmo, nada posso fazer. Vejam que é Jesus quem está dizendo. Só pode fazer pela ligação que ele tem com o Pai Celestial. E só poderemos fazer pela ligação que tivemos com a humanidade invisível. Aliás, eu peço aos estudiosos da religião de Deus, do texto apocalíptico e do Velho Testamento, que vejam e mandem a ligação que há aqui, nesse trecho que eu estou vendo, com o Apocalipse. Aliás, dou até uma dica com relação a um trecho, com as bem-aventuranças do Apocalipse. Elas estão profundamente ligadas com esse trecho que eu estou lendo aqui, quanto ao fim dos tempos. Eu vou ter que parar por aqui? Não dá. Mas é um trecho bonito, lindíssimo. Vou marcar aqui Apocalipse. Eu já disse que está tudo entrelaçado. Bem, vamos lá, a turma vai cantar, e aqui é a alegria geral. De lado, sinta Deus está do seu lado. Não olhe para trás, pratique só o bem. Lembre-se que Jesus já vem. Lembre-se que Jesus já sua frente, não olhe para trás, pratique só o bem. Lembre-se que Jesus já vem. Lembre-se que Jesus já vem. Por isso, vamos em frente, porque Deus está presente. Porque